São muitas as vozes na voz de Juliana Barwick. Sim, chegam-nos juntas em fusão por entre uma loopstation. Os tons multiplicados que Barwick produz transportam-nos para um lugar mágico que, afinal, sempre existiu. Conta Juliana Barwick que, quando criança, na sua quinta no Louisiana, existia o tal de Magic Place, uma árvore grande e bonita, com ramos em abraços extensos e com espaço para mil contemplações. The Magic Place podia ser a melhor das descrições semânticas para a música da agora nova-iorquina Juliana Barwick, mas é também o nome do seu novo disco a sair pela Atmatic Kitty Records. O som da artista continua onírico e invulgar, mas agora, apesar de quase sempre à capela, aos temas acrescentam-se notas de instrumentos, a avolumar a dimensão quase espiritual da estética de Barwick. Em breve, em Portugal, vamos poder ver ao vivo esta música invulgar que, com a voz sinuosa num reverb delicado, nos leva sem pedir licença. Nos próximos dias 11 e 12 de março, em Coimbra e em Lisboa, Juliana Barwick ao vivo para apresentar The Magic Place. Fica o avanço para o tema-título.